No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Catedral do Fado, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e estou consigo neste dia 18 de setembro do ano de 2011 para lhe trazer 30 minutos de alma portuguesa. Acompanhada, claro está, sempre pelos nossos fadistas, pelas nossas guitarras, violas e, claro, pelos nossos poetas. As nossas portas estão abertas para si e, claro, abertas à nossa alma tão lusitana. Fique connosco durante estes 30 minutos, acompanhe-nos e, claro, ouça aqui grandes fados. Espero eu também poder passar aqui aqueles que são os seus gostos. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e peça o seu fado. Ou então, se lhe der mais jeito, pode sempre escrever em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Vamos abrir a nossa emissão de hoje com a voz e o silêncio. Logo depois, ficamos com Uma Casa Portuguesa, na voz de Amália Rodrigues, e terminamos com Um Homem na Cidade, de Carlos do Carmo. São assim três fados que abrem esta nossa emissão de dia 18 de setembro do ano de 2011. Fique por aí e até já. Tristemente, amordaçado.

ao passar, como um barco sai a amarrar. Deste fado, onde me deito, subi até o teu peito, nas veias de uma guitarra. Nasci nos dias pequenos e quando alguém me toda, ao ver-me assim desta raça, diz sempre em arte chalaça, lá vai ali a miúda. Ao ver-me assim desta raça, diz sempre em arte chalaça, lá vai ali a miúda. Só miúda, mas que importa, em nome ralho ser franzido. Sou miúda, mas que importa, ai, não me ralho ser prendido. Gosto até da sorte minha, que a mulher mais a sardinha só se erra pequenina. Gosto até da sorte minha, que a mulher mais a sardinha só se erra pequenina. E se Deus me fez assim, ai, tornou-me mulher bem quista. E se Deus me fez assim, ai, tornou-me mulher bem quista. Deu-me esta voz para cantar, deu-me um coração para amar e deu-me alma que fazista. Deu-me esta voz para cantar, deu-me um coração para amar e deu-me alma que fazista. Por isso vivo contente, ai, sou como os outros mortais. Por isso vivo contente, ai, sou como os outros mortais. Sou pequena, mas em suma, não dou a palma nenhuma, chego onde chegam as mulheres. Sou pequena, mas em suma, não dou a palma nenhuma, chego onde chegam as mais. Estamos mesmo no fim da nossa Catedral do Fado de hoje. Três fados são os que ficam para o final, mas antes, já sabe que deixo aqui o nosso e-mail para onde nos pode pedir o seu fado, geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Eu sou a Joana Santos, foi um prazer enorme estar consigo e já sabe que pode ficar. E deve ficar com o nosso Canal 2, onde temos muita programação para si, muita música, toda ela diferenciada e, claro, sempre ótimos programas. Eu espero que todos eles sejam do seu agrado, porque é para si que nós estamos aqui sempre de domingo a segunda, ou melhor, de segunda a domingo, assim é que é, para lhe trazer toda a programação, para que lhe possamos fazer companhia em qualquer momento do seu dia, da sua vida. Vamos terminar com Lisboa Antiga, na voz de João Braga, e logo depois ficamos com Ansiedade e terminamos com o fado Lusitana. São assim os três fadistas que terminam a nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo, seja-lhe tudo bom, tenha o resto de um ótimo domingo. Já sabe que no próximo sábado eu cá estarei para mais uma Catedral de Fado, sempre acompanhada pelas guitarras, violas, poetas e fadistas que fazem parte da nossa alma portuguesa. Fique bem, tudo bom para si e até ao próximo sábado. Velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre formosa a sorrir e no vestir sempre airosa. No branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa. Olhai, Senhor. Esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperanças.